vários conselhos. Cada um contra si mesmo. Quem foi que ensinou isso pra eles? A heresia disfarçada, desapercebida, mal encarada. Cristianismo só fachada. Hipócritas, hipócritas. Seus conhecimentos não valem nada. Conhecedores da palavra, cuidado, a letra mata. Vários, muito desertores foram pra vala. Quer mais? Vai! Mete as caras nas drogas, na cerveja, nas minas barata. Sai de fininho, disfarça, vai bandidão, abraça. Nem se ligou, Jesus tá vendo, vai conhecedor. Ó, o que a fama te deu, aonde ela te levou. Vai pagar o mesmo preço que a prostituta pagou. Você se lembra dela? É aquela que você julgou. Maior dor, maior horror. Essa experiência ela também passou. Vai, se humilha, beija, come o microfone que o mesmo faz, hein? Me diz quem é o homem. Não vou participar das brigas de uou-ou. Pra gosto tudo mudou, pra gosto tudo se complicou. Quem foi o responsável? Quem foi o autor? O mentor? Me diz qual dos discípulos se enforcou. Quantos de vocês morreu e nunca se tocou? Limpa o copo, prato, coração, interior, a alma, a mente. Se não se lavar no espírito, nada será diferente. Não dê ouvidos pra serpente. Ó, a tentação, ela é falsa, ainda ilude, tenta ser coerente. Já passaram pelas águas, já se batizaram, mas ao Espírito Santo nunca se humilharam. Só aceitar Cristo, isso é fácil, fácil. Quem se entrega de coração e alma, ele salva. Se continuar no caô, o diabo te mata. Pelos pés, pela boca, vigia no que você fala. Muitos dizem, muitos falam que Deus falou, que Deus mandou. Cuidado, no final os filhos da mentira serão cobrados. Nem vive o que prega, o mercado tá encharcado, saturado. Nunca descobriram o que é a Bíblia. Se tô falando demais, vai, reclama pro Messias. Quem são os verdadeiros? Ó, o Espírito testifica. 1 João 5:4 nos ensina. Todos nascidos de Deus venceram. Glória ao Pai, ao Filho, que na carne foi filho de um carpinteiro. Venceu a morte e as dores, ressuscitou do madeiro. Se a religião salvasse, vários irmãos, vários amigos não tinham ido pra vala pra forcar. Ao rap gospel vai, nasci de novo. Ganharam o mundo e perderam a alma pro capiroto. Atenção, olha pra frente, a sabedoria humana já destruiu muita mente. O povo de Israel errou, voltou atrás, seguiu em frente. A fé sobrenatural vem do Espírito. A nova Canaã é o prêmio pros arrependidos, pros arrependidos, pros arrependidos, pros arrependidos, pros arrependidos. Espírito, a nova Canaã é o prêmio pros arrependidos, pros arrependidos, arrependidos, pros arrependidos. Aceitar o nome de Jesus é fácil, difícil é praticar a palavra de Deus e ser verdadeiro. Na altura do campeonato todos se defendem. Nunca mais torne a fazer tal mal no meio de vós. O teu olho não poupará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente. Fiquem firmes. Firmes. Não nego minha fé, assim que é. Só quem conheceu a Cristo que se mantém de pé. Inabalável até a morte, sigo sempre forte. Não vou deixar o inimigo de mim tomar posse. O mundo que ele oferece já não me seduz. Sou lavado e remido no sangue de Jesus. Frustrações, decepções sempre vamos passar. Deus não te dá provações que não possa suportar. Então negar, mentir, se omitir pra quê? O mundo jaz no maligno, você só tem a perder. A confiança dos parentes, siga sempre em frente. Foi numa dessa que eu vi uma pá de crente desviar, desandar, sua fé negar. E hoje no inferno estão a agonizar. Para vencer tem que aprender a renunciar. O que de Deus não vier tem que ignorar. Dinheiro, fama e luxo sempre vão corromper. O homem é fraco e só com Deus isso pode vencer. Você insiste, resiste, aceita os convites. Se acabando nas drogas o diabo te assiste, pronto pra te tragar, a sua vida levar. Antes não ter conhecido do que conhecer e negar. Envergonhado, desprezado, como você se sente? O peso da palavra perturba sua mente. Inconsequente e insano foram os seus atos. Agora terá que pagar pelos seus pecados. Até que o filho venha, assim está escrito. A nova Canaã, um prêmio pros arrependidos. Você tem que ser verdadeiro, não um crente de papel. Não importa as circunstâncias, não importa o que pense de você. Você tem que nascer de novo. A sua alma está em jogo. Procure ser autêntico e verdadeiro. É só viver a palavra de Deus. É só.